Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora, na Geografia Rock. Notícias. Os combustíveis voltaram a figurar como vilões e impulsionaram uma disparada de 1,62% da inflação oficial em março. Trata-se da maior variação para o mês desde 1994, antes da adoção do real, apontam dados divulgados ontem pelo IBGE. O resultado representa uma alta em ritmo maior em relação ao salto de 1,01% nos preços apurados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, em fevereiro. Com a aceleração, o indicador acumula alta de 3,2% no primeiro trimestre de 11,3% nos últimos 12 meses. Diante da manutenção na inflação em patamares elevados, o BC, o Banco Central, já admite que o IPCA terminará 2022 acima do teto da meta pelo segundo ano consecutivo. O alvo do CVM, o Conselho Monetário Nacional, para o índice é de 3,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto, de 2% a 5%. As informações são do Notícias 24 Horas. Na manhã da última quinta, 14 torcedores organizados foram até o CT Joaquim Grava e tiveram autorização para conversar com alguns jogadores do Corinthians sobre os maus resultados. Eles também fizeram cobranças ao técnico Vitor Pereira, ao presidente William Monteiro Alves e aos dirigentes responsáveis pelo futebol, Roberto de Andrade e Alessandro. No mesmo dia, áudios e fotos com ameaças foram enviados ao jogador Cássio por meio do personal trainer da sua esposa. As mensagens foram feitas pelo Instagram e partiram de um perfil identificado como Dollars Ake Caçador. Em uma das imagens aparecem revólveres e balas em cima de uma camisa do Timão e em um áudio ameaças fortes são feitas à esposa do jogador. De acordo com o delegado da Polícia Civil, a torcida organizada do Timão negou ter participação nas ameaças. Eles procuraram tanto o Corinthians quanto a delegacia para dizer que não tem participação nisso, afirmou ele. Após o ocorrido, o Corinthians publicou uma nota de repúdio sobre as ameaças em que afirmou ter acionado a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. As informações são do portal do Globo Esporte. Direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. No ar. Fique por dentro. Fique por dentro. Olá, um excelente sábado para você. Hoje é 9 de abril e o seu Fique por Dentro, em sua terceira edição, já está no ar. A possível cassação do deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, do Partido União Brasil, ainda em fase de discussão no Conselho de Ética, seria a terceira da história a ser decidida pelo plenário da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, no período pós-ditadura militar. Antes dele, apenas Jacob Lopes, em 1986, e Ana Garibe, em 1999, perderam o mandato também por quebra de decoro. A diferença é que a cassação de Lopes e Garibe veio depois de eles serem acusados de cobrar propina pelo uso de serviços públicos na cidade. O primeiro por supostamente ter pedido dinheiro ao dono de uma empresa de ônibus para manter a concessão em Mogi das Cruzes, e a Garibe por cobrar de camelôs no centro de São Paulo. Com risco de se tornar o próximo da lista, Arthur Duval é alvo de 21 representações de colegas. Eles pedem a cassação por conta de áudios sexistas do parlamentar durante viagem humanitária à Ucrânia por conta da invasão russa. No material, ele afirmou que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres e que a fila da melhor balada do Brasil não chega aos pés da fila de refugiadas na região. Por conta da repercussão, Arthur pediu desculpas, desfiliou-se do partido Podemos e desistiu da sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. Ele ainda enviou carta aos colegas deputados pedindo para não ser cassado e afirmou que não vai concorrer à reeleição. As informações são do Portal R7. Uma professora temporária da Secretaria de Educação do Distrito Federal foi presa em flagrante pela Polícia Civil na última quinta-feira por ensinar receitas à base de maconha nas suas redes sociais, além de vender os entorpecentes. A mulher de 33 anos vai responder pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com as investigações, uma das receitas compartilhadas na internet é a manteiga de maconha, indicada para ser usada na produção de brownies. Nos vídeos, a professora orienta os internautas a produzir a receita utilizando uma fritadeira air fryer. Durante o mandato de busca e apreensão, foram encontradas porções de maconha e drogas sintéticas como LSD e MDMA, além de uma balança de precisão na casa dela. A mulher foi encaminhada à 38ª Delegacia de Polícia, Vicente Pires, e depois foi transferida para a carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos, onde permanecerá à disposição da Justiça. Se for condenada, ela pode pegar até 15 anos de prisão. As informações são do portal Correio Brasiliense. Você ouviu direto da redação na Geografia Rock. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento.